9 horas e 13 minutos aqui em Foz do Iguaçu e eu estou recebendo aqui no estúdio a Tamires Amâncio, ela que é museóloga da Divisão de Educação Ambiental da usina de Itaipu. Bom dia, Tamires, tudo bem? Bom dia. Satisfação recebê-la aqui para falar de um evento que vai acontecer aqui na cidade de Foz do Iguaçu, 1º de dezembro. É um evento no Ecomuseu de Itaipu que vai chamar a população aí para ocupar o espaço do museu? Isso mesmo, a gente vai estar com o terceiro Ocupe Museu, ele acontece no 1º de dezembro, das 16 horas às 20 horas, é aberto a toda a comunidade, a entrada do museu é gratuita, não precisa fazer nenhuma inscrição, é só chegar até o museu, e a gente vai ter uma série de atividades, mais de 15 oficinas, oficina de yoga, contação de história, circo, vai ter cortejo de maracatu, oficina de maracatu, e toda a comunidade de Foz do Iguaçu e da região está convidada para participar com a gente. E já é o terceiro ano, né, que vocês vão fazer aí o Ocupe o Museu. E como é que foi a experiência dos dois primeiros anos? Inclusive, o primeiro ano ele foi aberto só para funcionários de Itaipu e parentes ali, né? Isso, o primeiro ano, como a gente já não fazia há algum tempo atividades assim no museu, a gente abriu só para funcionários e esse piloto deu bastante certo. Então, o ano passado a gente fez para toda a comunidade, a gente recebeu mais de 1000 pessoas da cidade, entre adultos e crianças. A proposta é que os pais participem. Apesar das atividades terem bastante uma conotação infantil, mas é uma relação entre os pais e as crianças. E além disso, a gente também tem oficinas específicas para bebês. O ano passado a gente teve Chantal, esse ano a gente tem um espaço sensorial pensado também para crianças na primeira infância de 0 a 3 anos. E o Ecomuseu, ele tem um conceito diferente, né, com relação à museologia tradicional, que é aquela história do museu sem paredes, né, ele é inserido no seu ambiente, né, no seu local aqui geográfico. A ideia é mesmo trazer a comunidade ali para que a comunidade perceba os múltiplos usos que podem ser dados para o espaço? Exatamente. Essencialmente, o Ecomuseu, aquele espaço que a gente chama de Ecomuseu, na verdade, ele é somente um prédio interpretativo, né? Todo o território, não só de Foz, mas os municípios lindeiros ao lago de Itaipu, a gente entende que é o Ecomuseu de Itaipu. Então, mais do que, né, da usina, o Ecomuseu ele é da comunidade. Então, todas as atividades que a gente faz é aberta a essa comunidade e a gente espera todos lá para junto construir. Além dessas atividades, a gente tem as exposições temporárias, além da exposição de longa duração, que continua, que vão estar abertas ao público. Então, vai ser uma série de atividades que as pessoas podem estar conhecendo e fazendo com a gente. Dia 1º de dezembro, das 4 da tarde, né, às 8 da noite, acontece este evento, Ocupe o Museu. Mas o Ecomuseu ele abre aí também, né, nos dias normais, em horários normais, para que as pessoas conheçam a exposição normal, digamos assim, o circuito, né, fixo ali do Ecomuseu e também as exposições temporárias. Inclusive, vocês estão ali com 3 exposições temporárias agora no espaço do Ecomuseu? Isso, a gente está com uma exposição que fala sobre, que é uma parceria com o Museu de Itaipu, Terra Guarani, que é do lado paraguaio, que fala sobre o acervo texto deles. A gente tem uma exposição sobre autômatos, que é bem interessante, que as pessoas têm gostado bastante, e a exposição de quadros e pinturas de um jovem de 18 anos que recentemente descobriu que era autista e encontrou na arte uma maneira de se expressar. Então, atualmente, a gente tem essas 3 exposições, além da nossa exposição de longa duração, que as pessoas, né, já conhecem, mas que podem estar visitando essas outras. E é bacana porque a gente encontra lá questões relacionadas à história da região, história de Itaipu, e do lado de fora do museu também tem aquelas peças que chamam a atenção lá, que tem até caminhão da construção, barco, enfim. É uma viagem que a pessoa pode fazer para saber um pouquinho mais da nossa região aqui como um todo, né? Exatamente. A gente tem a maquete de piso também, que a pessoa, né, pode visualizar ali de uma forma bastante lúdica toda essa região, não só Foz, mas os 29 municípios que compõem a bacia do Paraná 3, além desse acervo, né, representativo da memória e da história dessa região. Portanto, é como o Museu de Itaipu promovendo aí um evento especial para chamar a atenção das pessoas aí, para que prestigiem realmente este espaço aqui na cidade. 1º de dezembro vai acontecer a 3ª edição do Ocupe o Museu. Como é que faz para a questão da entrada? Porque a gente sabe que para visitantes de fora de Foz do Iguaçu existe uma cobrança. Mas para moradores aqui de Foz, da região, enfim, dos municípios vizinhos, é gratuita a entrada? Como é que funciona? Sim, não somente nesse dia, mas para quem, né, é dos 16 municípios lindeiros e os lindeiros também ao Parque Nacional, a entrada é gratuita, basta apresentar um documento. Porém, nesse dia desse evento, a entrada é gratuita a todas as pessoas, né, não vai ser feito nenhuma cobrança, não precisa fazer nenhum nenhuma inscrição, somente aparecer no museu a partir das 4 horas que a gente vai estar pronto para recebê-los. E a gente gostaria muito de ter a presença, contar com a presença de todo mundo. E uma dúvida que as pessoas normalmente têm, precisa ir lá na Itaipu primeiro ou já pode ir direto no museu? Como é que vai funcionar? Não, já pode ir direto do museu. Inclusive, em outros momentos também, quem quer acessar o Ecomuseu não precisa mais ir até o CRV. Faz pouco tempo, realmente, antigamente, tinha que ir até o CRV fazer a compra do ingresso. Atualmente, não precisa mais, nem para esse evento e nem para outros momentos. É só ir direto, que no Ecomuseu tem a sua própria portaria. E daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar outras informações no nosso site sempre-rci.com.br. Agradeço aqui a museóloga Tamires Amans por participar aqui na programação da Rede Comunicadora Iguaçu. Muito obrigada, esperamos toda a comunidade para se divertir com a gente no terceiro Ocupe o Museu.